Sabe essas mãos que você está no ar? Meio desligado do mundo, a mente em outro lugar, pensando como um ser humano pode tornar sua existência um engano. A vida é apenas nada mais que um flash, que na fumaça evapora e desaparece. Vai de cada um marcar a trajetória, muitos por imbecilidade, outros por pura glória. Seus atos anarram a história, um quase nada, depende da sua caminhada. Me mostra o que o tempo não mudou, se a raiz de ontem aqui se arrancou. Muitos valores inverteram-se com o tempo, perdeu no risco, sumiu no vento na sequência crescente de quem assiste a violência. Quem não se tem mais limite, como pode um ser assim raciocinar? E mesmo assim pôr em risco sua existência, o tempo mostra que carrega suas tralhas, e junto ao homem evoluindo suas falhas, deixando um trilho sucessivamente. No seu encalce, um monte de doente, é, batendo palma no calada alma, mente de bicho, corpo de gente. Em um outro eu vejo o mesmo segmento, um gosto na dona, química fora por dentro, um pouco mais apurado, bem mais aguçado. De longe se vê a sangria nos olhos vidrado, tem como ser de você, digere só no olhar, pois o inimigo já tá pronto e já fez a sua mira. Ele é só mais um que se perdeu na ida, tropeçando na volta e errando a saída. Na vida não sabe qual a moral, totalmente fora do seu estado normal. No mal ele se transforma naquilo que é sem fé, pois ele não quer ser um careta, um Zé Mané, um erro, um pensamento turvo, perdido, distorcido. Se ele é só mais um a elogiar bandido, a vida às vezes pode ser cruel, te dar o gosto do mel, cobrando amargo do fel. Estar armado pode lhe trazer o respeito, mas um vacilo e vários balaços no peito. Será que vale a pena ser assim, comprometendo sua existência ao fim? A tolerância é algo que já não se vê em vários setores da vida, já não está presente. Em frente eu vejo um lado esquecido que a vida traz, um segmento para ser cumprido, mas perdido e se deteriorando. Está o que mais humano, carrega o ser humano, a fé, a bondade constante, o amor ao seu semelhante. Porque o motivo de tanta intriga, me diga como entender o que não se explica, o que fazer do que não se conhece. Qual a resposta para nossas preces? Um dia desse uma treta em um bar fez com que minha atenção se voltasse pra lá. Dois truta desde criança, passando junto toda uma infância. Em um momento muitas brejas e curtição, em um outro um rosto fechado, um corpo no chão. Não deu amizade, de nada valeu, algumas doses e mais uma vida se perdeu. Assim o grito rasga o ar, é só a raiva em sua estatística. Razão sem controle emocional, a vida sendo tratada de forma banal. Bruta violência pura e gratuita que o bem repele, e contudo se irrita, é vista na proporção alarmante. O homem contra o homem em atos constantes, mas perante a Deus dizem que somos todos iguais. Mas muitos vão além querendo ser a mais do que aquele que está ao seu lado. Um surto de estupidez de um necessitado, carente de afirmação, que usa a raiva como uma arma para se manter na sua imbecilidade, descarregando agressividade, doença, a paranoia mais louca que o sangue na dor que vem jorrar da boca. Calculista, frio e insensato, um monstro de uma sociedade em colapso. Será o fim de uma postura racial que se regride a sua forma animal. Mas o homem primitivo se ilude na sua atitude, achando como ser rude, enquanto uma cura pra esse mal não temos. Somos reféns de nós mesmos.